Parabéns a todos vocês que aqui vieram a Oliveira do Hospital. Espero que gostem, espero que desfrutem e espero que no final tenham tido hoje aqui uma grande experiência. Porque é importante ler, é importante fomentar este espírito de leitura. E este desafio, este conjunto de jovens que está aqui à minha frente. Deem mais tempo à leitura. Libertem-se dos telemóveis, das redes sociais. É vulgar ver e assistir continuadamente aos jovens sempre escravos do telemóvel, sempre dependentes de um aparelho. Utilizem outros como o livro, utilizem mais o livro, façam usufruto mais do livro e deixem as redes sociais, deixem os telemóveis, os tablets, para outros momentos. Também são importantes, naturalmente, mas mais importante que tudo, eu valorizo sempre muito a leitura, o livro, a frequência dos alunos nas bibliotecas. É importante ler, é fundamental ler, ler o que quer que seja. O importante é que todos nós possamos ler, ler com fartura.